porque tão sombrio, Noxy. Manos na fronteira da loucura enxergam a vida como fosse um quadro cinza. Temem o amanhã, hoje já tem muito a fazer. O lazer, ervas e bebidas. Tudo que foi planejado ainda não é vivido. Delírio ele tem enquanto anda pro trabalho. Burnout na minha cabeça, as ideias batem igual carros. Querem nos vender aquilo que não precisamos. E é um valor que não cabe no bolso. O calor do dia bate nas minhas neuroses. Dobrei a dose do remédio e fiquei doente. A lei do duende deve ser seguida em toda resenha. Vai fumar o meu só quem é gente da gente. A minha coragem fecha o meu corpo tipo uma armadura do Cavaleiros do Zodíaco. Tô no modo avião 24 horas por dia. Quero ser mais forte e também gentil. Já não me preocupo tanto em rimar porque entendi que o que vale é ter algo a passar. Quero me amar, quero me matar. Quero me entender de fato e me encontrar. Eu não vou gargalhar com ironia e nem ter dó daquilo que irei falar. Todo dia me levanto igual o sol. Agora o meu lema é evoluir e conquistar. Uma geração formada por homens que tem raiva do espelho e receio do futuro. Me mantenho duro igual Bad Rock. Quero jogar Minecraft totalmente entorpecido. Eu resmungo mais do que eu agradeço. Devo mudar isso ainda hoje. A vida não é fácil e caso fosse, não teria graça nenhuma.